بالعذاب إذا هم يجأرون. Até que quando apanharmos seus homens opulentos com castigo, ei-los que rogarão. لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون. Dir-se-lhe-á: não rogueis hoje, por certo, não sereis por nós socorridos. قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون. Com efeito, recitavam-se para vós meus versículos, então recuáveis, virando os calcanhares. مستكبرين به سامرا تهجرون. Ensoberbecendo-os e conversando à noite, vós o difamáveis. أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين. E não ponderam eles o dito? Ou lhe chegou o que não chegara a seus pais antepassados? Ou eles não reconhecem seu mensageiro e o estão negando? بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. Ou dizem: a loucura nele? Não, mas ele lhe chegou com a verdade e a maioria deles odeia a verdade. وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ. E se a verdade seguisse suas paixões, os céus e a terra, e quem neles existe, haver-se-iam corrompido. Ao contrário, chegamos-lhes com sua mensagem, e estão dando de ombros a sua mensagem. Am tas'aluhum kharjan fa kharaju rabbika khayr. Wahuwa khayrur raziqin. Ou lhes pedes um tributo, mas o tributo de teu Senhor é melhor, e ele é o melhor dos sustentadores. E por certo, tu os convocas a uma senda reta. E por certo, os que não creem na derradeira vida estão desviados desta senda. E se tivéssemos misericórdia para com eles e removêssemos o que há de mal com eles, persistiriam em sua transgressão caminhando às cegas. وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ. E com efeito, apanhámo-los com o castigo, mas não se sujeitaram a seu Senhor e não se humildam. حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ. Até que quando abrirmos sobre eles uma porta de veemente castigo, ei-los mudos de desespero. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ. E ele é quem vos criou o ouvido e as vistas e os corações. Quão pouco agradeceis! E ele é quem vos multiplicou na terra e a ele sereis reunidos. E ele é quem dá a vida e dá a morte, e dele é a alternância da noite e do dia. Então, não razoais?